Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! O que, que o Titio vai ensinar? O que é isso? Que lixo! O Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, aquele que é conhecido como Cu Doce, porque usa mel de KY, Wesley Zop. Mas é uma novidade aí, hein? Aí é um lançamento da KY, só como garoto propaganda. Mas acho que é só mel mesmo, né? Nem da KY. Ah, mas como? E enche de formiga. Mas foi quem me passou, foi o Jurandir, apicultor, que falou que, que era pra fazer uma propaganda ele da KY. Ele passou no Thomas. Sim. Você falou, não vai usar lubrificante? Ele, ah não, tem um mel aqui. Eu tenho um KY de mel, ele falou pra mim. Tente mel com própolis. É bom pra garganta. É, deixa o hálito bom. Hálito anal. Vai ficar com cheiro de cu com própolis. O cheiro de cu não sai, né? Do meu lado esquerdo, nosso substituto aqui. Ele que se veste de globeleza pra fazer o nado borboleta, Anderson Negrão. Fala, negrado! Mas ele de globeleza fazendo o nado borboleta vai encher a porra da piscina de purpurina? Não vai pra tirar aquilo lá nem em 20 anos você não tira. Tem que explodir a piscina. Você acha que foi expulso do... da escola de natação. Pra fazer o nado do peito, colocou silicone. Ué, mas... Tinha que ter peito. Tô errado. É, não tá totalmente errado. Engraçado que pra fazer o nado costa, ele fez certinho. Não entendi. É, nada de costa. Como convidado aqui hoje, o irmão gêmeo de Wesley Zop, abandonado pela mãe 2 anos depois do nascimento, quando numa lavada de chana ela descobriu ele ali sendo criado, Wesley Feliciano. Sou eu. Direto do Alto de Sumaré com Cristo Júnior. Alto de Sumaré? Alto lá, né? Alto lá, meu amigo. Eu sou da periferia, do já, lixo. Já apanhou muito da PM em Sumaré? Claro. Mas senão você não é sumarense. É, isso aí é no nascimento. Coisa comum. O médico que faz ali é a PM. O bebê nasce e já mete um cacetete nas costas. Ai, bem-vindo ao mundo sumarense. E não é pra chorar, não. Esse aqui é pra se acostumando. Engole o choro. Agora encosta na parede e abaixa a fralda, filha da puta. Vamos ver o que você tem no cu, hein? Bem por aí. Ah, é só um recém-nascido. Ah, realmente é merda que tem no cu. Deixa eu ver o gosto. É merda mesmo. E aqui, gosteando desse episódio, eu, Douglas Domiciano Ganso, que essa semana queria ressaltar que tem que explicar pra minha mulher que aquele cara que estava lá em casa... comigo na minha cama, era um limpador de piscina. Mas... ele estava me mostrando técnicas de limpar piscina. Então, mas na sua casa não tem piscina, né? Como não? Tenho ali uma de 500 litros que eu peguei lá. Mas aquilo lá chama caixa d'água. Mas eu tomo banho lá, ué. Mergulho. É. Chamo o negão pra fazer exibições de nado borboleta. Vai lá. Mas pra limpar a piscina tem que ser pelado? Né? Não, tô entendendo. Ele falou que sim. Porque você não vai nadar de roupa, né? Não. Você entra... É igual banheira do Gugu, mano. Deixamos uns sabonetes ali na cama, uns incensos. Pra limpar. Ah, limpar. umas pétalas de rosa, um champanhe pra fingir que era água da piscina engarrafada. E aí minha mulher chega e não entende como que se limpa uma piscina. E julga. E julga. Põe todo mundo pra fora. Assim. É a gravidez deixa as pessoas. Mas vocês, o estresse da gravidez. E assim eu passei óleo no meu corpo à toa. Resultado. Passar óleo pra limpar a piscina, porque dá uma ligada. Pra você não se misturar com a água, cara. Você fica flutuando, mas você fica entre as moléculas de água. A gente tem que aprender. Exato, né? O cara todo suado, limpador de piscina. O que ele fala? Ó, você vai ver como não se mistura água e óleo. Daí. Me agarrando, não, assim. Mas pra mostrar. Exato. Entendi. Tá explicado, é. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante a um integrante do MBL que se candidata a um cargo público, Anderson Negão. Porque... Não faz sentido nenhum, não, exatamente. Não faz. Se bem que então é semelhante a um integrante do MBL, do MBL. É. Não faz sentido nenhum mesmo assim. Eu não precisava nem ser do concurso. Não. Exagerei, desculpa. Afinal de contas, MBL, muita bosta liberada. Né? Então, eu não sabia dessa sigla. Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos, nossos recados gostosos e totozinhos. Gostei. E o primeiro recadinho é a maneira certa de manter esse podcast funcionando, que são os nossos esmoleiros, aquelas pessoas que doam o seu dinheiro para o Chorume, para que a gente faça bom uso e mantenha esse podcast funcionando. Um podcast que se mantém através da coisa mais bela criada por Deus, Anderson Negão. Estou falando delas, as Chemales, as mulheres com belos pênis. Grossos, veiudos, aquelas que tem uretra que cabe um mindinho, todo mundo sabe que jogam na calma, cara, calma. Aquelas não, pera, que bate pera, forte não, no seu detalhe, calma, você tá falando de um jeito como se você conhecesse uma específica. Sim, aqui. Estou falando de Sebastiana Trombone de Vara, Wesley Zop. Aquela que toca uma música em seu ânus, uma melodia. Aquela que fala que é violinista, mas nunca tocou instrumento. Não é essa. Não. Falou trombone. Trombone de vara, o que porra de violinista. O déficit de atenção dele me preocupa cada vez mais. Aquela chama que demência. É violinista, isso daí foi na última leitura de e-mail. Mano. Aquela que vende gás, e aquela que entrega não gás tá em casa. Não tá valendo? Aquela que eu chupo muito, aquela que eu chupo. Aquela da feira? Aquela que minha mãe viu eu chupando ela em cima da cama do meu pai? Aquela que me comia na plantação de mandioca? Aquela, junto com o Vandriano? Plantava mandioca. Aquela que dava penizada na minha nuca? Aquela. Não é essa. Você acha que toda é essa? Sarinha violinista? Ah, não é ela. Ela mudou o nome, não. É Sarinha Saraça agora. Sim, então, respeito. Ficou sarada também. Tá trincada na academia aí. Academia verdade. Da vida real. Não é? Claro, não é gourmet, não. Muito bem, os nossos esboleiros. E também, o dinheiro não vai só pra travestis. Exato. Que a gente consome, também temos que gastar com sorvete, pomadas. E os nossos esboleiros, eles contribuem... Para receber sempre um elogio vindo da cabeça do nosso amado mestre, do nosso amado guru Wesley Zop, que toda semana, Anderson Negão, ele confabula sobre a melhor maneira de se elogiar um esboleiro. Ele entra no perfil de todos, vai na casa... Fica questionando, talarica a mulher de todo mundo, ou o marido. Nem sempre eu preciso fazer tudo isso. Às vezes é só algumas reuniões. Sim, às vezes já é pessoa repetida também. Então ele que investiga esboleiro por esboleiro. Ele que às vezes pega a conta de água da pessoa pra ver quanto ela tá gastando. Não, isso eu faço mesmo, pra saber se a pessoa é limpa. E ecológica. Assim. Então, baseado em todo esse perfil que ele traz, ele pensa da cabeça dele, unicamente ele, um elogio para o nosso esboleiro. E Wesley Zop, como você escolheu para elogiar nossos esboleiros essa semana? Confesso que essa semana não foi só eu que pensei. Ah, é porque toda semana também existe uma pressão, né, cara? Exato. Criatividade uma hora morre. Não é isso também. Calma. Não precisa vir na enxadada. No caso do Zop foi no Aijão. Essa semana me reuni com Sérgio Moro e Débora Spala. Da República de Curitiba? Da República de Curitola. A gente tava discutindo o que a gente ia fazer no Dia do Queijo lá em Curitiba e tal. Daí. Dia do queijo não é do laticínio, não. Mas do herói nacional queijo. Exato, que agora é feriado em Curitiba. Né, pra ele, né? E que deve ter nascido em Curitiba também esses dias. É possível. Porque ele vai nascer em todos os lugares. O cara é bom, né? Sim. É. Discutindo sobre o dia do queijo e tal, daí sai aquelas conversas paralelas. Débora Spala. Débora Spala sempre extravia as reuniões. É, não sei nem porque eu chamei ela na reunião. Daí ela falou, por que as pessoas não elogiam mais as outras com o nome de spoilers de filme? Ah, spoilers de filme! Nessa geração mimimi! É, ninguém mais pode falar spoiler. Pode, né? não pode dar spoiler. E aí a pessoa fica com medo de elogiar assim. Tanto que Sérgio Moro saiu da reunião. Na hora que ela falou isso. Com medo de tomar spoiler do mecanismo, né? Apesar dele saber. Né? Muito bem! Então, nomes de spoilers de filmes. Qualquer spoiler. Qualquer spoiler. Spoiler de filme, série. Livro. Como queira. Qualquer coisa. Beleza. Então, Wesley Zop, nossa primeira esboleira, como você escolhe pra elogiá-la? Aline Santos. Aline Santos é o spoiler do Crocodilo Dundee, que ele fica com a repórter no primeiro filme. Olha só. Acho que na primeira cena do filme, né? Mas aí você não sabe se vão ficar juntos. Ah, né? É, e depois tem filhos, né? Tem os dois, eles estão juntos, é verdade. Então, belo spoiler aí. Obrigado. Não precisa nem explicar, né, cara? Não. O elogio se explica. A Aline é uma crocodilona mesmo. Rabuda. Eu pensei que se comprar ela com a repórter, mas... É, cara, o Crocodilo Dundee é melhor. Ah, sim. Engana os outros. Sim, sempre armada. Muito bem. E como você escolhe pra elogiar André Correia, Anderson Negão? Em Breaking Bad, Walter White morre no final. Aí não. Tudo tem limite. Também André Correia é drogado! Careca, já se envolveu com traficante! Já teve câncer! Não é que é drogado, ele fala que metanfetamina. Nossa! Ele faz piadas ruins também! Não, mas daí não é esse Anderson. Esse é só o Anderson. Então, André Paulino, aqui eu vou elogiá-lo como... No fim de Pequeno Príncipe, ele é mordido pela cobra, você não sabe se ele morre ou se ele volta pro planeta dele. Maldito! Por que André Paulino é nosso Pequeno Príncipe, né? Sempre tá sendo picado por cobra. Entenda picado como quiser. A cobra vai lá, fode com ele, você nem sabe o que aconteceu. E aí, ele volta pra casa dele, o que acontece? Ele morre de amor, o que acontece? Amor de cobra bate fim. Né, cara, bate e rola, né? E como você elogia Edson Maciel, Wesley Zop? Charlie Sheen sai do Two and a Half Men. Mas esse não é o pior spoiler. Qual? O pior spoiler é o Ashton Kutcher entra no lugar dele. Porque Edson Maciel é uma decepção, né? Não só pra ele, pra família dele, mas como pra todos. Tudo que ele toca estraga. É um Midas, mas de merda, né? Tudo que toca vira merda. Igual Ashton Kutcher, né, cara? Ashton Kutcher fez um filme bom na vida dele. Qual deles? Que é o... Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, cara. É o único filme bom que, inclusive, o próximo aqui, Fábio Pompermeier, por ser uma borboletona. A monarca. Exato. Que causa um um efeito na gente. Ah, sim. Um efeito de vontade de comer aquele cu. É verdade. No efeito borboleta, ele percebe que se ele não voltar no passado e não alterar nada, é melhor pra todo mundo. Como qualquer outro humano. Exato. Deixa rolar, tanto irmão. Que ele volta e briga com a menina. Toda ainda vez pra... que ele volta no passado, ele fode mais o bagulho. Então, é verdade. Deixa quieto essa porra aí. Melhor assim. E como você elogia Gleibson Gregório, Anderson Negão? Pense bem, porque Gleibson, a gente sabe aí, o carente que é Gleibson. É só verdade. Pelo nome ele já é. Só pelo nome. Eu vou ter que a mãe chamando de Gleibson, o pai chamando de Gregório, na escola sendo chamado de filha da puta. E de pequena bosta também. É. Eu vou ajudar você. Não, mas isso acho que não era na cara dele. Ah, é verdade, a gente só falava pelas costas. É, tem razão. Então, como você elogia ele? Fica tranquilo. No final do filme, Adam Sandler vai ficar com a menininha. Não, menininha? Tarado? O que é isso? Que filme é esse? Qualquer um, cara. Qualquer um que tem Adam Sandler. Tem filme com Adam Sandler, no final, ele vai fazer alguma palhaçada e vai ficar com a menina que ele quer. Porque Gleibson Gregório é uma menininha esperando o seu Adam Sandler. Exato. Uma hora ele vem, Gleibson. Calma. No final tudo dá certo, se não deu certo é porque não é o final ainda. Pô, tem que ser bonito. Depois, cara, que morrer não tem mais problema. Exato. Mais uma hora seu Adam Sandler vem. E como você elogia Gustavo Henrique Libel, Wesley Zop? No Indiana Jones, A Última Cruzada, o Indiana Jones não faz diferença nenhuma na história. Não, isso não é um spoiler. É um spoiler porque as pessoas acham que ele é o herói, acham que ele vai salvar as pessoas. Não, não mudaria nada da história se o Indiana Jones não participasse. Não, até não teria nem filme. Ah, bom, isso é verdade. Porque o pessoal só consegue fuder com tudo por causa dele, né? É verdade, exato. Nem teria por que ter filme, a história aconteceria. Mas é então vamos dar um spoiler desse filme aí. O cálice de Jesus é o cálice mais podrinho que tem. É o de marceneiro. Não vai vir com... O que o marceneiro conseguia pagar na época. Na época lá, um santo graal. Não, pô, é o cálice mais bosta que tem ali. Exato, e ele salva o Sean Connery lá com a molhadela do cálice. Ali. Exato. Por que você elogiou o Libel assim, Wesley Zop? Porque ele é um cara que todo mundo... Não faz diferença nenhuma na história da humanidade. Mas todo mundo acha que ele vai fazer. A família dele, por exemplo. Então, pai investindo. Exato. Mulher investindo. Daí vai ver... Irrelevante. Decepção no final da vida. É. Que ele vai morrer antes que todo mundo. Talvez ele salve o Sean Connery. Não, mas pô... O que torna irrelevante também. Exato. Pra que salvar o Sean Connery? Pra ele fazer Liga Extraordinária? Podia ter parado no 007. Podia ter parado lá. Muito bem, como você elogia Jânio Garcia, Anderson Negão. Sei que seu coração... Agora aqueceu. Apertou. Ah, ele olha o quadro, ele chora. Ah, merda, o que eu faço? Calma. Fala um nome mais neutro pra ninguém saber que vocês catracavam juntos naquela floricultura no meio das rosas. Eu acho que ninguém sabia disso, Douglas. Eu não sei se era necessário. Tocando, né? Música clássica no fundo, mas música clássica ao vivo, porque vocês contratavam uma orquestra. E a violinista. Mas aí era pra aquecer o relacionamento. Assim, ah, mas tava lá. Quem? Nenhum juiz o condenaria, nem Sérgio Moro. Não, não é Sérgio Moro, não. Que tanto condena que ele saiu por da reunião, qualquer coisa. E aí? E o poderoso chefão, o personagem mais foda de todos os tempos, morre na primeira cena e é totalmente relevante pro filme. Você tá falando de Luca Brasi? Luca Brasi. Luca Brasi tem uma cena no filme. É. E Jânio Garcia é o Luca Brasi porque Negão achou que ia resolver a vida dele. Que ia andar de mão dada no shopping, passeando. Só que Jânio Garcia sumiu de repente e morreu. Morreu pra Anderson Negão. Ah, negão. Fica assim. Não... Você sempre mandando indiretas, né, cara? Vocês sempre brincando com o âmago das pessoas. Com âmago? E aqui, Jax Henrique Alves. Pra mim, ele é o Titanic, onde Jack morre no final, sendo que cabia na prancha junto com Rose. É. Mas ele tinha que morrer pra aquele amor ficar eterno. Exato. Ah, porque se ficassem juntos, duas semanas acabaria. É exato. É isso aí. Ou em 8 anos. Por quê? Porque Jax tem um belo pênis do tamanho de um Titanic, mas que afunda. Não afunda, mas não sobe de volta. É. Até fazem aí filmes em comemoração, mas sempre quando não sobe de volta. Ninguém faz aí um filme do Titanic no auge. Exato. Não para na metade, igual eu achei que tinha parado. Foi bom, foi bom. É. Ah, que barcão! Termina assim o canoto. Que barcão. Esse barco é grande. Acabava aí. Acabava aí. Tem que falar até o fracasso? E daí falava que foi inspirado numa história, não precisa seguir tudo também. Não, mas aquela história daquele pessoal que perde no poker pro Jack. Ela, é, podia ser inspirado naquela história. Eles iam embora, vendo, nossa, eu queria estar nesse naviozão. Pô, pena que eu perdi a passagem. Daí depois, nossa, ainda bem que eu não tava nesse naviozão. Continua sendo naviozão. Exato. E como você elogia aí, Giancarlo Saba Alves, Wesley Zop? Bom... Todo mundo sabe que na série do Hulk com o Lou Ferrigno, ele cai de um helicóptero e morre. Quando que o Hulk jamais morreria nessa queda. Sim, então, essa... mas é porque não era o Hulk, era o Lou Ferrigno pintado de verde, né, cara? Tá, mas o Lou Ferrigno também não morreu. Então... então ninguém morre. Não, morre o Hulk na série, cara. Acaba, é o último episódio da série é essa. Caramba, bicho, não sabia, não cheguei a assistir. É triste. Só assisti os filmes do Hulk com o Lou Ferrigno. É triste quando ele cai do helicóptero e morre. Por que você elogiou Giancarlo Saba Alves assim? Porque é um cara que você sabe. Porque quando ele cai de cabeça em você, você se sente morto por dentro, é isso? Não, morto de desejo. Sim, também por dentro. Mas... Por que ele pinta o pênis de verde e fala que você vai sentir o poder do Hulk? Do incrível Hulk. Sim, ele me enganou. Tá bom. É por causa disso ou não? Não era, mas agora que você falou, parece mais relevante você ter ressaltado isso. E como você vai elogiar João Paulo Mondoni? Falando em séries de super-heróis, em O Batman, Feira da Fruta, dá-se a entender que o Coringa vai comer a tia do Batman. Dá-se a entender! Quando ele apresenta as fitas ali. Né? Esse não precisa de explicação. Não, né, Batman da Feira da Fruta. É um cara. Clássico. E o próximo aqui, José Denilson Nogueira Filho, um cara belo. Belo um cara mesmo. Que tem uma bela vida. E eu tenho que falar que na vida é bela. O principal morre no fim, levando uns tiros à toa. Só que ele é o herói do filme. Não, não, cara. Não. Mas ele ali morre à toa, os italianos já estavam fugindo, se retirando da guerra, e ele é capturado e leva uma pelotada. Ele tava vestido de mulher ainda. Exato. Mais chateado. Morreu com honra, sim. Pelo menos isso. Morrer como Chemalha, morrer com honra. É isso aí. Marchando como uma Chemalha. Marchando feito uma Chemalha, gostei. E como você elogia o nosso querido espírito santense capixaba mais lindo, Rafael Pelissário, Wesley Zop. Tem que ser com uma coisa linda também. Tem que ser. Numa série de comédia, segundo o Negão, que é o Dexter. Dexter, no final, ele não morre e sim vira um lenhador. Puta que pariu. É o spoiler mais bosta. É o final mais bosta. Assim como o Rafael Pelissário. Que a gente tá falando de coisa bosta, então... Mas é linda. Mas Dexter não teve só 2 temporadas? Não. Teve 8. E como você elogia Raquel da Boa Hora Vanderlei, Anderson Negão? Em um dos episódios mais tensos do Chaves, o seu Barriga deixa o seu Madruga ficar na casa dele, mesmo devendo 14 meses de aluguel. Ah, cara, sim. Porque o limite do seu Barriga era dever 13. A 14 já é exploração, filha da puta. Aí que ele começa a cobrar. Aí fica puto. Mas eu acho que o seu Madruga sempre pagava. Então ele sempre tava pagando. Alguma coisa ele tava pagando. Ou todos os episódios do Chaves são feitos em 30 dias. Pô. Meu Deus! Não. Que eles não envelhecem. É verdade, é verdade. Ele sempre tem 8 anos, não o Chaves. Não passa de ano. Nossa, cara. Os Chaves não morrem de fome. É, 30 passasse, dias não morre. Se passasse de ano, se passasse uns 2 anos, já tinha morrido de fome. É verdade. Polícia não matou ele com tiro. É verdade, é verdade. Entendeu? Porra, é tudo dentro de 30 dias, então. É, exato, ou menos. Não, sim, sim, até 30 dias. Exato. Caramba, bicho. E é o Wellington Araújo Macari aqui, eu vou elogiá-lo assim com uma série que eu gostava muito. No final de Alf, o FBI chega e sequestra ele e mata ele. Não, ninguém sabe se mata, mas só porque o FBI pegou pra fazer análises com um ET, não quer dizer que vai matá-lo e dissecá-lo, né? Não, sabe por que vai matá-lo? Porque o Alf era um filho da puta. Ah, bom, isso é verdade. Então, na primeira zoada que ele der no camburão do FBI, os caras vão dar um tiro nele. É, não é o que você quer dizer, no primeiro quarteirão, né? Exato. O cara era um desgraçado, o Alf. Então, não, ele morre no fim. Ele é sequestrado. É o último capítulo dele, é o FBI indo buscar ele. Que triste, bicho. Caralho, velho. E por quê? Porque todo mundo sabe que o Wellington é peludão. Teimosão. Narigudão. É verdade. É laranja. Gasta conta de telefone pra caramba. É um folgado. Passando trote. Vive nas costas dos outros. É verdade. E é verdade. Vou falar peludão novamente pra ver se ele depila o ânus. É uma indireta aí. E come gatinhos. Mas acho que ele não come... Na forma digestória. Né? Exato. E gatinhos são meninos com mais de 18 anos que ele vai abordando de carro na avenida da cidade dele. Menininhos. Menos de 1,60. Ah, por isso gatinhos. Ah, tá. Colírios da Capricho. Nosso último esmoleiro de hoje, Ian Andrade, como você elogia ele? Já que é pra falar de coisa triste, igual o Douglas falou aqui, no final da família Dinossauro... Eles ficam admirando uma luz grande chegando perto, que é o cometa, cara. Que cometa? É o cometa, filha da puta. Você tá louco? Tô falando. Não, eles morrem congelados. Não morrem congelados. Então tem outra versão. O que acontece? É uma sequência de cagadas que o Dino faz. Sim, que daí vai pra Era do Gelo, então? Isso, vai pra Era do Gelo. Dino, filha da puta. Mas é que o Wesley também, ele costuma assistir a versão XXX, né? Ah, é verdade. Tem isso também. Ah, é a versão que o Dino curra aquela pescoçuda. Como é? Na boca só. Ela enfia o pescoço no cu dela, com o baby falando, essa não é a mamãe. Essa seria sensacional mesmo. Por isso que vem daí o trauma do Baby. Ele comia pescoçuda escondida. E o Baby assistindo. Mas o Baby... Aí, agora pensa só. Os pais deles eram verde. E o Baby era rosa. E aquele amigo de camisa havaiana que frequentava a casa deles era rosa. Filha da puta. E aí... Quer dizer isso que é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Que eles deixavam, o cara deixava o Baby lá pra eles cuidarem, quando estavam trabalhando. Então é isso. Assim, talvez seja. Eles eram uma creche, na verdade. Era creche dinossauro e foi traduzido mal aqui. Mas você escolheu elogiar a Ian, sim, porque ele é um dinossaurão. Exato, velho escamoso. Sim, com um pau pequeno, né? Porque eu nunca consegui ver um pau do dinossauro, por mais que eu tente, viu? Não, e eles estão pelados. Exato. Tá de camisa ali. Eu vejo Jurassic Park, Jurassic World e nunca vejo pau de dinossauro. É, não tem mesmo. Então, dinossauro não tem pau, eu acho. Não por isso foram extintos. Por falta de pau. Não procriam. Tá. É que as mãos são pequenas, não tem uma punhetinha pra estimular. Não é questão da punheta. Você acha mas... que punheta aumenta o pau? É, não. Você acha que punheta, não. Você acha que punheta procria, né? Esses foram os nossos esmoleiros. Você pode se juntar e receber elogios vindo da cabeça de Wesley Zop através do chorume.com.br/padrim ou chorume.com.br/esbola ou adquirindo nossos produtos lá no chorume.com.br/lojinha, onde temos camisetas do Chorume e temos a nossa caneca lá que você pode beber até esperma de golfinho se você quiser. Mas vai bem? Vai bem. Você pode tomar, mas às vezes vem água nata, junto. Com nata. Você coa antes. Ah, né? Tá. Muito bem, esses foram os nossos recadinhos. Vamos então para o nosso menino de ouro, mais ouro negro, nosso petróleo ambulante. Anderson Negão, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é estereotipando. Estereotipando, vamos falar aqui de um assunto polêmico. Boa. Um assunto onde a gente faz um acordo, uma convenção internacional falando quais são os estereótipos que valem hoje. O jeito que a gente separa a categoria de pessoas. A gente quer ir exatamente, você falou lindamente agora, do jeito que a gente categoriza as pessoas. Que a gente rotula as pessoas. A gente rotula, separa, a gente fala que não julga aqui, mas a gente julga sim. Sim, sim. Só não fala, só que a gente julga com base científica. Diferente de julgar a esmo. Exato. Apesar de alguns cientistas julgarem a esmo. Mas não é o nosso caso aqui. Exato. Então você que hoje percebeu que os estereótipos que você usa já estão defasados, já não se adequam mais à sociedade moderna, contemporânea, pós-moderna, pós-contemporânea. Sim. Verdade. Hoje, através desse episódio, você vai conseguir saber qual estereótipo usar, qual rótulo serve para qual pessoa. Ou qual estereótipo você se encaixa. Exato. Às vezes você não sabe qual grupo procurar. Exato. Qual grupo de apoio. Qual laia você deve procurar. Exato. Qual casta você deve procurar. E então saiba hoje sobre estereótipos. Como estereotipar, como ficar estereotipando as pessoas. Jamaica! Antigamente não funcionam hoje, velho. Estereótipos que estão aí ensinando para as nossas crianças, os pais, a escola, a televisão. Sim. Não funcionam mais. Se você, aquele cara tem jeito de cavalariço. Não, parece que não. Aquele nossa, é um piloto de bigas. Só pode ser um conde. Esses dias, estava numa balada, um cara de saia, sim, maquiado. Pensei, mó gayzinho. Ele falou, gayzinho aqui no meu pau. Chupei aquele pau, ele era hétero no fim. Era um desconceito. Exato. Por isso ele tinha saia. Eu vou te falar até porque... Até vou defender esse cara aí que ele chupou. Porque era seu primo, sim. Era meu primo que ele... Ele tem descendência escocesa. Só que aqui é muito difícil achar cute. Ele só achou uma sainha da Hello Cute. Então, por isso de novo. Veio junto com aquele livro As Melhores do Aritoledo, ou não? Não, não, não. Porque... ele não sabe ler. E o pior é que ele fala olhando pra você, assim, parece que ele vai falar um puta bagulho da hora. Então tem estereótipos que não servem. Loiras passando em Harvard. Carecas que não são talaricos, Anderson. Existe, não, isso não. Padeiros não. Que não queimam a rosca. Fato. Existe. Ou pelo menos não por querer. Exato. Queima uma baguete. Então não dá pra ser... Os estereótipos estão complexos. Não dá pra você jogar por cor, raça ou credo. Tudo é atualizado. Tudo. Tudo é atualizado. Tudo. Então a gente também tem que se atualizar nos estereótipos. Então, há 3 anos, começamos uma pesquisa documental registrada aqui. Wesley Feliciano lá. Eu vim trazer essa pesquisa. Exato, um cara que trabalha numa padaria. E por que escolhemos ele? Porque na padaria passa todos os tipos de gente. Claro. Todos os tipos de pessoas. Então, alguns achavam que ele estava trabalhando lá, quando na verdade estava fazendo pesquisa científica. 3 anos no balcão fazendo pesquisas para o Chorum. Questionários de 96 perguntas para todas as pessoas que chegavam lá. Claro. Diminuiu os clientes. Acabou diminuindo, mas... Sim. Vou perder o emprego de padeiro? Sim. Mas... A pesquisa está entregue, é o que interessa. Exato. A pesquisa tem 2 folhas de caderno aqui, mas... É um brochura. De não dava para trazer tudo aqui. É verdade. Ainda mais que ele, às vezes, usava um pedaço da pesquisa para acender o forno da padaria. Claro, já fiz isso. Já fiz isso. Então... A pesquisa está entregue, mas... É verdade, não importa. Você... Meu trabalho está feito. Exato. Meu trabalho então, tá feito. Trouxemos aqui, então vou separar 1/4 de folha para cada um aqui. E vamos ler sobre os novos estereótipos. O que é confiável? O que você vai usar é batata, você vai conseguir julgar as pessoas e vai conseguir entender a sociedade. Sim. E às vezes você pode até fazer a pergunta para a pessoa, para ver, depende de como ela responder, você já vai encaixando ela no estereótipo. Exato. Você já sabe como tratar aquela pessoa. Então, Wesley Zop, você aqui que dói, me dói admitir isso. Sim. Mas é o mais inteligente da podosfera. Meu Deus. Obrigado pelo reconhecimento, gente. Qual é o primeiro estereótipo que você trouxe aqui? A gente já fala de estereótipos na vida tempo real. Tempo inteiro. A gente vai dando dicas. Eu sempre falo aqui que... Todo cara que é babaca foi um adolescente de mobilete. Isso é um estereótipo. Isso não é um estereótipo. Isso é um fato. É verdade. Pronto. Você só chega pra pessoa e pergunta, você já teve mobilete? Exato. Aí a pessoa, não, quando eu era adolescente, sim. É. Babaca! Exato. Aponta o dedo na cara, mas com confiança. Você sabe. A pessoa sabe também. A pessoa sabe. Então, não vamos falar desse aqui hoje. É uma pena. Porque de onde eu venho, as pessoas empinam moto às 6 da manhã pra ir trabalhar. Bom dia! Furou o pneu da frente há 2 anos. Não, pra ele acha que o pneu da frente é o step. É. Exatamente. A moto tem step, é aqui na frente. Não, ninguém usa isso aqui. Sumaré, amigo. Sumaré. Mas, Wesley Zop, qual o primeiro estereótipo que você trouxe aí que é funcional? É batata. Cara, não tem erro. Não tem erro. Pessoas que falam que não gostam de Chaves e Chapolin são mau caráter. Opa! Vingança! Pera aí! Não é questão de vingança, é um fato. Pior tipo de ser humano. Então, pera aí. Revelações, Anderson Negão. Uma pessoa na vida de Wesley. Se controla. Ou não, duas pessoas. Tá se tremendo. Controla, Anderson Negão. Para de tremer, Anderson. Não, calma. Wesley... O Zop está cuspindo na pontinha do pauzinho que chupou. Não estou, porque eu nunca escondi isso. Eu nunca escondi essa minha opinião. Wesley Zop, então, afirma, pessoas que não gostam de Chaves e Chapolin são mau caráter. Não, sem exceção. Não são confiáveis. E, de repente, podem terminar um namoro de 8 anos aí. Tá pé na bunda, de careca. Sem ligar pra você. E, às vezes, tá com o pé quebrado de madrugada, ainda não perdido com as amigas, liga pra você resgatar. Olha só. Você achando que vai dar uma comidinha extra, um remember, que acontece? Nada. Mal-caratismo. Eu vou explicar pra quem. Vou falar, Wesley Feliciano. Não, eu tô aqui pra te defender. Obrigado. Uma ex te liga, meia-noite, Falando, ô, vem me buscar aqui. Aí eu ia falar assim, não posso, estou trabalhando. Mas, vamos dizer que você não trabalha no puteiro. Vamos dizer que ele não fosse um escravo. Você tá desempregado e de pau duro. Ah, sim, claro. É. Tá, falei três coisas muito hipotéticas pra ele. Uma ex-desempregada de pau duro. Cara, eu tenho 33 anos, você acha que meu pau vai ficar duro, cara? Acabou, amigo. O cara toma Acabou. Viagra igual toma homeopatia, né? Ou toma aspirina. Sua ex te liga de madrugada. Falando, estou aqui no Burger King. Ai, que delícia. Precisando de você. Agora vai. Vai ter sexo. Vou transar em cima da mesa do Burger King. É hoje. Vou comer ali embaixo do carro no estacionamento. Whopper duplo. Olha o Riggs nessa porra. Eu acho que não vai mais ter patrocínio do Burger King. É, do Burger King acho que não. Não, não vai rolar, não mais. Cara, não vai rasga rolar. Esse contrato que o Burger King... Pode rolar. Rasgar, acabou. Afinal, eles só ofereceram 5 milhões. Aqui, então não valia a pena mesmo. Cara, é hoje que eu vou trocar o refil grátis, filho. E aí, o Wesley Zop vai lá, o que que era? Uma carona pra casa? Olha, que simpático. Acontece. Vamos voltar um pouco mais, vai. Wesley Zop tinha namorado essa menina por 8 anos e levado um pé na boca. Não, eu ia explicar agora isso pra quem não tinha entendido. Mas eu nunca escondi que ela era mau caráter por causa disso. Não. Eu sempre falei pra ela. Deixa eu ver se eu tô entendendo, então. Você inicia um namoro e ela já sabia que era mau caráter porque você disse pra ela que ela era mau caráter, é isso? Na hora que eu descobri que ela não gostava de Chaves e Chapolin. Apesar... de usar termos do Chaves e Deixa Chapolin. Deixa eu te falar uma coisa. Ela não era mau caráter porque não gostava de Chaves e Chapolin. Temos que deixar claro aqui. Sim. Ou é o contrário? Ela é mau caráter, ponto. E você percebeu porque ela não gostava de Chaves e Chapolin. Ah, sim. Tá. Ela enforcava bebê recém-nascido. Chuta filhote de cachorro. Não, eu falei pra ela, é mais bonito você falar na rua aí que não gosta de filhote de cachorro do que falar que não gosta de Chaves e Chapolin. Sim. É mais bonito. A pessoa fala, ninguém é obrigado a gostar de cachorro. Ainda mais filhote que toda hora quer brincar e são fofos. Não. Então não vem ao caso. Mais filhotes que tem gosto de frango. Né? Exato. Não teria problema admitir isso. Né? Agora, falar que não gosta de Chaves e Chapolin... Não gosto de Chaves, mas gosto de Chapolin? Ok. Não gosto de Chapolin, mas gosto de Chaves. Ok também, mas não gostar dos dois, cara. Aí é uma pessoa. Aí é uma pessoa. A somatória não dá pra... O menos com menos aí é bem menos. É mau caráter. Você que está num relacionamento, olha aí, dá uma de Faustão agora, olha aí. Mais do que pro nunca. Seu marido que está aí do todo lado do sofá gordo, coçando a bitola do saco, tentando chupar o próprio pênis, enfiando o dedo no cu. Difícil essa cena acontecer, mas... Se ele não gosta de Chaves e Chapolin, saiba que daqui 8 anos ele vai terminar com você do nada. Não, ou você já nem entra nessa. Já nem entra. Já nem entra nessa. Já sai. Já esfaqueia a pessoa de madrugada. Não, pera, gente. Já esfaqueia a pessoa de madrugada no tribunal, ninguém te condena quando você falou, ela não gostava de Chaves e Chapolin. Na hora que bateu o martelo lá, você falou, o negócio é o seguinte, essa desgraçada não gosta de Chaves e Chapolin. Não gostava. E porque... o juiz fala, tá absolvido. Absolvido, amigo. É, desculpa fazer você perder seu tempo, senhor Wesley. Dessa vez passa. Nós iremos pagar os seus advogados. Ele volte pra casa, tem um carro te esperando lá. Não, mas qualquer. Não, mas o advogado você nem precisaria estar pagando. Ele faz pro bono. O caso é esse. Onde já se viu, cara. Eu aposto que quando eles iam dormir, ela perguntava: Wesley, por que essa faca debaixo do travesseiro? E ele refugava, né? Não, amor, não é nada. Não. Hoje não. É só. Nosso namoro vai durar 10 anos. Ele acreditou que ia casar, ter filhos. Mas eles vão para um princesa, a pessoa só iludido ele. Nossa, cara. Ai, libera o cozinho, Wesley Zop. Ai, libera, meu amor. Lembrando que não foi ela que me currou, não. Foi. Exatamente não. Disso que eu ia falar. Não, né? Que você contou. Não foi a que eu contei. Isso. Não é aquela do episódio, às vezes, que a gente deu o cu, não era dela que eu tava falando. Muito bem. E você, Anderson Negão, que estereótipo você trouxe aí? O que você julga que é real? Eu vou ajudar o ouvinte que quer se descobrir aqui. Puta que pariu. Começou. Cara. Tem certeza? Tem, tenho certeza. De novo, toda vez agora você quer contar a história que você deu o cu na praia. Toda vez. Quer deixar quieto? Não, não, calma. A calma. Gente já entendeu, cara. Passa, pode passar. Tem ouvintes às vezes que não quer me comer. E esses caras são do mal. O ouvinte pensa assim: será que eu sou uma Shemale? Ah, ele não sabe se é Shemale. Ou não sou. Exato. Mas Shemale ou gayzinho serve? Shemale. Ah, pra descobrir se é Shemale. Puta, mas puta diferença de Shemale e gayzinho. Eu vou dar o tutorial aqui em breve. Mas vai ser agora? Vai. Ah, tá. Agora em breve. Em breve, em breve, daqui 3 segundos. É, daqui 3 meses, neste verão. Você é Shemale ou não é? Eu tenho pauzão. Eu sou Shemale? Talvez. Não é isso que define Shemales. Mas tem que ter pauzão. Claro. É, tem não, que ter. Não sei, tem Shemale de pau pequeno. Não sei, cara. Ah, não sabe. Não. Chupador de Shemale do bairro não sabe. Pode ser coincidência. Ah, tá. Eu tenho encontrado só Shemales com pauzão. Ah, bom, isso é verdade também. Vai verdade. Lá no Japão, é garantido que vai ter Shemale com pauzão? Mas na comparação é, né? Ah. Você não vai comparar uma Shemale japonesa com uma africana. Então, pauzão conceito regional, esse que você tá falando. É, sim, claro. Então, o mesmo pauzão americano não é o mesmo pauzão na Etiópia. Não, parece não, que a cor não. É diferente. É. É verdade. Então, tá. Profundo conhecedor. Às vezes só tem pauzão, você é hétero. Você é homem. É possível, é possível. É bom, é possível. Ah, tá. Não, e às vezes é homem, não é. Exato. Nem mulher. Ou às vezes é só um gayzinho. Um viadola. É, um viadinho. Uma bicha. um baitola. Um dacu. Um viadaço, né? Um viadaço. Uma viadala. Uma pita na curva, um tocador de berimbau. Tá bom. Um arrombado do caralho. Sim. Lembrando que aqui a gente não julga ninguém. Não, sim, jamais. São nomes que as pessoas dão. Sim. Nomes populares. Sim, é. Claro. O Maricas. Nome que a gente pegou com uma galera do bar, um pessoal velho. Ali. Como diria Pablo Escobar, Maricon. Maricon. Shemales não viram. Shemales nascem. Shemales nasce Shemale. O espírito Shemale. Exato. The spirit of Shemale. E tem uma forma de você identificar se você nasceu Shemale ou não. Eu gostei. Por favor, então. Toda Shemale nasce com o ânus disposto anatomicamente... perfeitamente. Nossa, para se cheirar cocaína. Em cima. Então equilibra uma carreira perfeitamente. Exato. Todo mundo acha que é fetiche. Não é, cara. Agora, não, faz sentido isso. Porque às vezes o cara não sabe se ele quer ser trans. Sim. Se ele quer ser Shemale. Se ele quer ser só um gayzinho. Sim. Uma viadala. Uma bicha. Sim. Uma gazela. Não. Não sabe. A pessoa não sabe. Então, pra tirar aí a prova real e oficial. Exato. Você tem que ficar de bruxo. E tentar equilibrar uma carreira. Uma no... carreira de pó. Pode ser qualquer tipo de pó. Pode ser açúcar, por exemplo. Se a pessoa não tiver cocaína. Tem que ser pó branco. Fermento. Pode certo. Ser, porque a pessoa não vai gastar R$500 pra encher o cu de cocaína e às vezes... E daí não é. E não é. E aí? Descobri que é só bicha mesmo. Puta, aí fodeu. Uma bicha pausuda. Porque ele já viu que é pausudo primeiro. E até bom entre as bichas ser pausudo. É, claro. Tipo um respeito. É um bônus. Né? Exato. E aí? Pode ser qualquer pó? Pode ser qualquer pó branco. Daí pode giz, pode giz. Pode giz. Deu uma equilibrada, você pede ali pra um primo cheirar pra... Isso. Pra teste. Pra teste. O irmão é melhor, que é mais confiável. Exato, não vai sair espalhando. Ah, tá em um dúvida. Irmão de igreja, por favor. É equilibrar essa carreira. Ali no cox, ali atrás, ou é equilibrar no pau do Shemale, Anderson? Não, é desde o saco até o olho do rego. Ah, sim. E uma pergunta, a pessoa nascida Shemale. Ela precisa fazer um alongamento pra conseguir fazer essa posição ou já é natural? Já nasce sabendo. Já nasce sabendo, entendi. O que você faz de yoga, ela já sabe. É, o estereótipo é você equilibrar a carreira no... Toda pessoa que consegue equilibrar ali, uma carreira é uma de chamada. Cocaína no cu tem uma predisposição pra ser Shemale. Ah, isso. Entendi. Exato, é isso. É isso, o seu estereótipo é isso. É isso. Entendi. E aí, Wesley Feliciano, que você trouxe de estereótipo? Estereótipos? Vamos falar do tipo de cristão? O cara que vai na igreja, põe a Bíblia debaixo do braço, caga a regra pros outros, mas quando sai da igreja, vai participar ali do bacanal com os chamales. Mas peraí. Ele proíbe que as pessoas façam isso e quando sai da igreja, ele fica cagando regra, né? Pra sociedade, dizendo que é proibido, que não pode, que é errado. Quando sai da igreja, você vê ele ali do seu lado, currando, né? E sendo currado. Estereótipo de hipócrita, então. Você é um hipócrita, né? Entendi. Com a Bíblia debaixo do braço, cagando regra pra sociedade. Anotem, anotem. Tomem nota. É a Bíblia ali. Igual na axila. Igual aquela bolsinha de velha que vai na feira? Isso, que a Bíblia já cheira a cu, né? cheira a sobaca. Já cheira aquele cheiro horrível. Camisa branca, botão. Vários botões ali. O último é abotoado, o primeiro. Todos abotoados, né? Não sei. Depende do dia, né? O calor. Depende do dia. Tá calor, né? E solta um botão. Isso. É. Sim. Que é pra se refrescar, né? Cara, muito. Sempre usa camisa manga longa, cara. Ah, exatamente. Não importa o clima. Exatamente. Pra não mostrar as tatuagens que tem no braço, que tu ama o Xemale. É pra não mostrar os arranhados que os Paula arranhados. Deixa, né? Porra. Calça preta. No calor ele usa chinelo e calça social. É. Porque tá calor. Porque tá calor, né? Aí ele. Entendi. Mas. Camisa manga longa. Sempre um cabelo bem cortado. Ele usa a Bíblia como se fosse uma bibliomancia, né? Ele sabe os versículos da Bíblia, fala pras pessoas. Não usa a Bíblia de celular, não. Não. Não. Mais uma pergunta pra vocês que são especialistas aqui. A pessoa sabe realmente os versículos da Bíblia ou ela dá uma de Jack Bauer e. Pela confiança que ela fala, você acredita? A maioria deles estão há muito tempo, né? Nesse universo. Então eles conhecem. Então conhecem mesmo. Conhecem, mas... Vou ajudar o Wesley. Como identificar essas pessoas? Essas pessoas são aquelas que são carecas. Não, pera. Não, não, não, calma. Calma, Wesley. Só. Falaram de cabelo bem aparado. Não. Ah, tá. O cabelo, ele é milimetricamente aparado. Ah, tá. Mas são carecas. Mas são carecas em cima. E daí elas deixam o cabelo do lado crescer, a parte do lado crescer, de forma que vai até o ombro, Anderson Legal, a parte do lado. Eu já vi isso, pior só, que é. Só de um lado. Exatamente. Então o que, que ela faz? Ela peiteia por cima. Pra tampar a careca. Pra tampar a careca. Daí fica... Que porra é essa? Não, pior que é isso ele mesmo. Ele penteia na horizontal. Exato, exato. Aí fica como se cobrisse a careca. Quem olha, nossa, quanto cabelo! Fica só um arco em cima da careca. Um arco de cabelo assim com gel. Esse é o tipo de pessoa. Esse é o tipo que ele de tá pessoa. Falando. O calor, o chinelo, a calça social entrega, né? Exato. Tô entendendo, calça agora. Social. Se você não conseguiu, sei lá, você tá numa convenção de garçons onde todo mundo usa camisa branca, calça preta, sapato. É 50%, social. É 50%. É, não, mas às vezes tá no calor ali. Ah, tá. Daí você olha pelo estilo de cabelo. Se a pessoa é careca, mas penteia, pulado assim, ó. Ah, aquele lá é o cristão hipócrita. Existe um cara aqui americano, Wesley Zop deve conhecer essa figura, que ele é careca, assim, e ele coloca na cabeça um barro com mato. Um xaxim. Já vi, eu vejo esse cara direto no mercado. Cabeça de xaxim. Você já viu esse cara? Sim, esse cara ele é louco. Mora no São Domingos, aqui é no bairro do lado do estúdio aqui. Mas qual a história desse cara? Por que ele faz isso? Você nunca conversou com ele? Não, porque ele disfarça careca. Questão de estilo. É. Ele podia disfarçar o cheiro de urina também dele. Acho que é o xaxim que tá chegando. Pode ser o xaxim. I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that this aqui em Americana, uma cidade urbanizada, metropolitana, temos um problema que as grandes cidades sofrem, que é o consumo de água. Não é aconselhável você beber água da torneira aqui. Sim, não, não, nem. Mas o Sumaré também, não. Não, é, na região inteira. Aqui, Americana vem direto do rio, às vezes é um rio que passa por outra cidade e já vem sujo de merda a água. É verdade. Não, e daí os caras. Você quis falar Sumaré, sim. Mas Sumaré. É exatamente assim. Eles tiram só o grosso ali da água só e dá pra galera cozinhar, beber. Então, se foda. Não é aconselhável você beber direto dessa água da torneira. Daí o que você faz lá em Sumaré, Anderson Negão? Pega na bica. Pega na bica. Na bica, bica de água, viu, gente? Pega na bica, que quer dizer, você vai num lugar onde a prefeitura disponibilizou. Isso. Que é um artesiano. Aí no poço artesiano você chega e tá o Anderson lá parecendo uma foca, um peixe boi assim, ó. Se balançando na bica. Ai, que delícia, cara! E aí, então, você vai lá, pega a água do poço artesiano, então você leva... Leva galões de água. Leva galões de água pra beber... Sei lá, durar uma semana? Por aí. É. Uma prática comum. Todo sábado de manhã normalmente tem fila na bica. Então é uma vez por semana. É uma prática comum, aqui pelo menos. Sim, tem é lugares comum. Que não entendem esse complexo. Esse conceito. Mas esse é conceito aí é social. Que tá. O cidadão sumarense, ele já tá no primeiro mundo. Porque na Europa as pessoas não costumam tomar banho diariamente. Vocês sabem disso. Ah, sim. E Sumaré, à frente do tempo, você toma banho ali uma vez por semana e toma banho no chafariz público. Esquecemos de falar da grande autoestima do sumareense. Claro. Daí vamos chegar nesse quesito ainda. É o estereótipo dessa autoestima. A gente vai chegar lá. Vamos com calma. E daí, pelas pessoas que buscam água, você consegue ver se aquela pessoa tem um estereótipo de filha da puta ou não. Ah, isso é verdade. Você sabe se a mãe dela dá o cu em troca de dinheiro ou não. Sim, é o que até uma profissão muito, não, como fala, é lícita. Honrada, mas você consegue ver. Por exemplo, se vai Anderson Negão pegar água pra família dele inteira, ele leva 2 galões ali de 20 litros. 40 litros. 40 litros. Dá pra 2 dias. Tá, tudo bem. Não, que seja. Logística, aqueles galões azuis, custa R$6 aí no mercado negro. É, trocando pelo vazio, sim. Sim, o vazio, exato. E aí, você consegue ver se a pessoa é filha da puta quando ela não leva um galão de 20 litros, mas leva 10 garrafas de 2 litros. Essa pessoa... Oh, que me pariu. Essa aí, pessoa. É essa pessoa. Maldito! Você pensa isso, não, nada contra a pessoa, mas não. Você sabe, nossa, a mãe dela deve estar dando cu gostoso essa hora. A carga é a mesma, mas que o tempo ódio. É não, mais que o dobro. Que ódio. Exato, é mais que o dobro. E ela ocupa todas as torneiras. Porque a pessoa não é uma máquina de encher. Exato. Não, o sistema de engarrafamento da Coca-Cola. Não, é a pessoa, nossa, mas cadê a tampinha dela? Quando essa pessoa chega pra pegar água na bica, ela lava todos os galões. Pô, em vez não, só encher... Não, são galões. Ela lava... São garrafas. Sim, as garrafas. Desculpa. Ela lava as garrafas de xereta. E isso... Ó, dá tremedeira, cara. Você dá tremedeira de raiva, cara. E pior que tem aqueles litros de água cristal... Não fazendo uma propaganda aqui, mas Cristal, a melhor água mineral da região. Patrocínio. Sim, mas... É de 1,5 litro e as pessoas levam também quantidades absurdas, cara, daquela garrafa pra encher. Uma vez eu fui encher água no Zanaga, que é um bairro aqui. Um bairro periférico. Um bairro periférico, mas é um bairro onde acontece loucura. É um subdistrito de Americana, tem quase um prefeito lá. Gerente de boca é prefeito agora em Americana. Porra é essa? Eu fui lá, cara, chegou um cara com um saco de lixo de 100 litros e ele começou a tirar garrafinhas de 600 ml. Ah, não! Puta que pariu! Não. E ainda o Brasil quer proibir porte de arma. Vê se pode. Pode. Se pode. Cara. Ali, qualquer cidadão de bem dava um tiro nesse cara. Dava um tiro. Dava um tiro em todas as garrafinhas e depois dava um tiro. Não, mas é que tá. Se o cara fez isso no Zanaga, esse cara é o dono da boca. Não. Qualquer outra pessoa teria tomado um tiro. Eu sei lá, cara. Eu só sei que só tinha uma torneira e esse cara lá encheu, sei lá. Desgraçado. Uma 100 garrafas de 600 ml, que daria 3 galões azuis, cara. Isso não é um cidadão, cara. Isso não é uma pessoa. Nossa, cara. Não, é terrível. Não, esse é o estereótipo de filha das putas mesmo. Isso é, concordo. Tem gente que não é pessoa, né? Então, tem gente que não é pessoa. Concordo. Vou tatuar, aliás. Então, cara, se você tá na fila da bica e chegou um cara lá com garrafinha, um velho, normalmente uma velha, um desgraçado, um morfético, essa pessoa aí vai te fazer mal de alguma forma, cara. Normalmente essas pessoas levam essas montes de garrafa naquele carrinho de feira. Sim. Não tem nada demais você chegar, pegar aquele carrinho de feira, girar, feito aquele lançador de disco... E bater nas costas da pessoa. Você quer enxergar rápido, você vai encher com carreada nas costas. Não, eu ia falar, joga o mais longe possível, mas pode tacar nas costas do dono. Toda vez que você bate nas costas dela, derrama um pouco da garrafa de água, né? Ela tem que voltar a encher, daí demora mais. Não, mas só pela satisfação. Ah, não, aí tudo bem, pô. Caramba, então você sabe que aquela pessoa ali atravanca a vida. Essa pessoa atravanca a sociedade. É o estereótipo de quem atravanca a sociedade, esse aí, Anderson Legal. É verdade. São pessoas aí que são, tipo, se elege deputado federal e não aprova nenhum projeto, pra você ter uma ideia. São não leva nenhum projeto. Não leva nenhum projeto, cara. Entendeu? Então é esse tipo de gente. O que mais, Wesley Zobb, você trouxe aí? Eu trouxe uma que talvez vai ser uma das maiores polêmicas. Que é... Quem tem pug não gosta de cachorro. Puta que pariu. Não, deixa eu explicar essa porra. Por favor. Essa porra foi atropelada por uma carreta, um treminhão. Não, aí não, sobrou, não, pera é aí, o que sobrou de um aí. Cachorro. Isso daí é Anderson Negão. E a gente já falou pra você não tratar ele assim. É, desculpa, desculpa. Gente, não foi uma carreta, foi uma minivan. É. Não interrompo mais. E ele tem esse mais. Tique por causa da sequela que ficou. Não é pra não, ficar tirando sarro isso dele é também. Agora. É. Não... Esse é o seu tipo de humor. Isso é humor sumarense. Eu não vou rir de deficiência. Porra, chorar. É muito baixo. Pug é aquele pequeno bulldog, gordinho, com cara de bibelô. Aquele que é bulldog, o quê? Bulldog inglês que o pessoal fala. Não sei como que chama aquela merda. Naquele filme o... Kingsman, o cara pega um pug. Exato, do Kingsman, aquele cachorro lá. Isso. Quem tem aquele cachorro não gosta de cachorro, mas quer falar... Que a pessoa vai e compra um cachorro desse. R$5.000. R$5.000. Raça pura. Raça pura do quê, ô caralho? Pega pela orelha, assim, gira e tá nas costas do velho pegando água. Exato. Que nesse ato ele vai derrubar um pouco da água, mas pela satisfação vale. Exato. O mas... pug vai... Beber um pouco d'água. Vai beber, daí ele vai lavar de novo o galão. O galão não, a garrafa. É. Mas por quê? Esse cachorro, ele não tem atitudes de cachorro. Ele não é um cachorro. Ele é um projeto de cachorro. Ele é um pedaço de cachorro. Ele é um pedaço Como de cachorro. Como se você, ah, eu gosto de cachorro, mas só vou comprar uma perna. É, eu quero pegar uma amostra. Se você pegar aquele cachorro paraguaio que dá 3 latidinhas e uma cambalhota, você gosta mais de cachorro do que tem um pug. Sabe o que é pior? Pessoas que andam com esse tipo de animal debaixo do braço no shopping. Essa no pessoa. Shopping? Vai você Essa tentar entrar pessoa. Com vira-lata no shopping? Essa pessoa. Essa não, quem gosta de cachorro é quem tem vira-lata, quem pega vira-lata na rua. Não, igual o Anderson Negão, que tem 8 cachorros que apareceram na casa Todo dele. Todo dia ele pega a carrapatinha do saco dos cachorros com a boquinha. Eu amo. Mas eu gosto de cachorro. Ele ama os animais. É questão que a saliva também é anestésica, né? Eu tenho um amigo que particularmente pegou um vira-lata exatamente dessa forma. Pegando, lambendo o saco. Lambendo o saco dele. Atraiu. Caralho. Mesmo. Seduziu o vira-lata. Mas vamos lá. Seduziu o qualquer vira-lata. Qualquer vem um. Vem aqui que eu lambo o seu saquinho. Vem. O cachorro pode estar hostil do jeito que for. Você lambeu o saco dele, filho. Acabou. A famosa técnica de criador de cachorro. Vamos defender aqui. O cachorro, todo mundo aqui seria seduzido com isso. Bom, vamos lá. A menos o Gabriel, né? Que... Não, o Gabriel tem uma bola só, ele ia ficar constrangido. Então, mas o que eu quero dizer, ele não é um cachorro tipo de guarda. Você não vai pôr um pug pra guardar sua casa. Não. Cara, não você vai. Põe um pug... Ah, é um... Você pode pôr. Não, sim, mas não vai funcionar. É, sim. Você usa ele como um bibelô. Como um... Um souvenir. Como um troféu. Olha o que eu tenho, gente. Eu gastei Porra, 5 mil reais com o cachorro. Eu tenho 5 mil reais. É, ó. Eu gasto em pug. Eu cara, não perco, semana não. que vem, você sabe o que você tá fazendo? Semana que vem, Anderson Negão vai estar com um pug aqui. Vai. Você sabe disso, né? Não, vai. Fala aí, não fala isso. Ele vai. Que ele não tem, saiba onde gastar a porra do dinheiro dele. Ai, ele vai gastando caralho. Nessas merdas aí que você fala. O Wilson é solteiro, né? É, não tem claro, filho, né? Claro, não tem porra nenhuma e anda com um carro daquele tamanho. Exato. É um filho da puta, né? mesmo. Ganha 20 mil por mês, não sabe nem gastar. Ah, cara... vai comprar uns 3 pangs essa semana. O cara comprou um Atopic pra andar sozinho, filha da puta não, mesmo, né? Gasta cara. Com um avatar de jogo que você gasta, que é mais bonito. Não compra um pug no jogo, vai, bicho. Porra, compra um pug no jogo. Eu não posso fazer um cachorro aqui? Não. Não é que não pode, porque é também... O pug não é cachorro. O pug não vai atrapalhar aqui, ele não vai latir na gravação. Não late. Vai ficar quietinho. Ele não late. É gourmet. Exato, é gourmet. Você tem experiência do cão. Exatamente. Você tem experiência do cão. Ele fede. Ele caga. Como fede, né, cara? Como fede, né, cara? Ele fede, ele caga, ele mija. Ele lambe seu cu quando você tá dormindo. Ele gosta de manteiga de amendoim também. A pessoa que tá escutando esse programa agora vai imaginar: ah, mas se a gente der banho, ele vai ficar cheiroso. Não fica. Ele não fica. Não fica porque ele tem que feder. A obrigação dele é feder pra você entender que cachorro fede. Pra você ter experiência. É experiência. E quanto mais lava, mais fede. E aí, cara, você tem experiência. Você chega até um dia, você pensa assim, igual um cachorro, porque eu tenho essa merda. E fica vai... doente, tem problema no rim. Tipo... Não, ele vai ter todos os problemas que cachorros têm, ele vai ter. Só que os benefícios de um cachorro, ele não vai te dar. Qual os benefícios de um cachorro? Um animal de médio porte pra você currar, talvez. É, tá legal. Porque se você currar um pug, você vai matar o pug. Você vai pôr no rolete. É. Principalmente o Anderson Negão. Vara o pug, sai na boca. Volta a ser salsicha. Volta a ser salsicha, literalmente. A sanfona. Então, cara, proteger a casa. Não, pug não. Jamais. E uma que você pagou 5 mil reais, você não vai querer deixar no quintal. Exato. O Pug vai ser meu companheirinho. Não, ele sabe que ele custou 5 mil reais. Ele sabe que você é otário de ter ele comprado. Ele sabe que você é dele. É, e não ele é seu. Ele sabe que você é um trouxa. Você gastou 5 mil reais em mim, você é trouxa. Hein, cara? Você podia ter pegado um vira-lata de graça. Eu vou cagar na sua boca, você não vai falar nada. Cara. Você podia ter devolvido pra um cara no banco. É. Então, exatamente. O que que é? Você tá pagando 5 mil reais pra ter um chefe, é isso. Ai, que legal. Um chefe que fede. Muito. E não paga seu salário. Não, você gasta com ele. É. Então quem tem pug é poser e não gosta de cachorro. É poser, quer falar que gosta de cachorro, mas não gosta. Exato. Cachorro é um ser pra ser livre. Sim. Shield free. Ué. O pug ele é totalmente dependente de você e você vira dele dependente. Exato. Não dá pra você montar num pug e sair fora. Talvez... Num cachorro nossa. Também não dê mais. Você pode tentar. Depende do cachorro. É, você pode tentar. Um dog inglês. Que o Anderson, alemão, o Anderson sendo alemão. Desse tamanho, cachorro nenhum, né, cara? Um hipopótamo tem que ser. Hipopótamo. Mas hipopótamo de grande porte. Um hipopótamo obeso. É, daí ele aguenta. O zoado entre os hipopótamos. Os outros hipopótamos falam, vai, gordão. É. Por aí. Então, essa é o exterior. Pessoas com pug, então, não deixe seu... cachorro de verdade perto deles, porque eles vão matar seu cachorro. Sufocados com pug, às vezes. Não consegue engolir o pug, ele morre. Eles vão enfiar o pug e depois tirar, e seu cachorro vai estar morto, sufocado. Eles odeiam todos os animais ou só odeiam cachorros? Não gostam de cachorros. Eu não sei dos outros animais. Ah, tá. Gatos. Dificilmente alguém não gosta de girafa, entendeu? Então pode ser que girafa gosta. Yeah. todo velho, eu digo todo velho, foi uma criança desgraçada. Mas... que não é criança desgraçada, morre aos 40 cedo. Anos. Ah, morre cedo. Ah, tá. Exato. Antes de ser velho. Exato, morre antes de ser velho. O bom é que não tem doença degenerativa, né? É. Sim. Por quê? Dizem que os bons morrem cedo. Realmente, os bons morrem cedo. Então quem chega na velhice foi desgraçado. Foi um maldito, foi um, né? Filha da puta. Entendi. Então, todo velho é pedófilo, isso que você tá falando. Também. Sem exceção. Todo velho é pedófilo. Sem exceção. Mais uma vez, você trazendo o caso do seu avô aí. Isso aí é trauma, você sabe. Caguincho. Né? É caguincho. Isso não é pedofilia, isso aí... é. Não é pedofilia, é um amor familiar. Né? É. Não, porque tipo, uma vez, a escola tava de greve, aí eu fui passear, fui dar um rolê. Tava de greve ou você matou aula? Não, tava de greve, no Polivalente lá, que ficou, sei lá... um ano de greve, aquela porra. Aí eu fui dar um rolê, não tinha o que fazer. Falei, porra, o que que eu vou fazer? Dá um rolê. Dá um rolê. Tá dentro do tema ainda? Tá. Essa porra. Calma, eu vou chegar lá. O estereótipo é velho, são desgraçados, é isso? É. Tá. Tava lá no terminal, chegou um velho do meu lado, começou a trocar ideia comigo. Ele chegou, menino. Mão na coxa. Menino, você não devia estar na escola? Eu falei, devia. Mas tá de greve. Mas você tá com a mão na minha coxa. É, eu tô tentando. Como que eu vou andar de pau dura aqui pra terminar agora? Ainda mais eu que uso moletom. Não eu que uso esse short jeans bem colado. Aí ele falou, ó, tem uma bengala aqui na minha mão, que é um pedaço de pau que ele pegou ali, que tava ali do lado, sei lá de onde ele arranjou aquela bengala. Aí o velho falou, já que você não tá fazendo nada, ajuda o vovô. Eu não sou seu neto, caralho. Senão já tinha te dado o cu. É. Se ele tivesse o caguinho. Questão de regra do jogo, exato, né? Exato, pô, assim que funciona a vida. Eu falo, pô, tô com uma vontade de mijar. Aí ele segurou no meu braço. Não, não pode ser real isso. É, isso é real. Não, não, não, cara. De novo não, cara. Esse velho chama Ed. De novo não, cara. Segurou essa história por quanto tempo, cara? Ah, pra foi pra poder mal. Falar que velho sou desgraçado, porque eu queria que você pegasse no pau dele no terminal de ônibus. Ele falou, pô, eu fiquei meio constrangido, hein? Não vai negar ajuda pro velho. Você nega ajuda pro velho, você é um filho da puta ali. Isso era novo. É. Eu pensei que eu seria o filho da puta. Você vai morrer cedo. Exato. Mas agora que eu pensei, puta que pariu. O velho que era filho da agora puta. Agora que você pensou? Agora! Você puta. Até achou que tinha ajudado ele. É, não. Ai, pra mijar, filho. Tem que pôr com a boquinha no meu pipizinho. Ah, isso. Tem que sugar. Suga pra mijar. Minha bexiga é preguiçosa. Ah, como eu tô mijando grosso. Ah, vovô mijar branco. Deixa eu mijar nos seus peitos. Aí fica colocando o pau dele pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, até ele mijar. Você não quer mijar também? Eu vou atrás de você te ajudando. Ah, e o negão pensando, nossa, eu sou tão bom. Tô ajudando o velho. Porra, eu sou tão legal. Sou uma pessoa tão boa. Sou solícita igual a mamãe mandou. Puta que pariu. Que merda. Não acredito que você conheceu Euclides. Euclides Op. Meu tio, até hoje ele fica no terminal. Porque ele tem 35 anos. É, ele, não ele é já velho. É conhecido em Sumaré. Já, ah, não, mas é porque ele varre calçado. O pessoal fala que ele é velho. Ele tá quando tava com dominó no bolso. Ele é campeão de trilha também. E aí, Wesley Feliciano, o que mais? Vamos falar de um tema que... Não tema não, tema é estereótipo. É, não vai mudar o tema no meio do episódio, não. Pô, vamos falar de molduras, de quadra. Hoje em dia, a gente está acostumado a ver escândalos políticos de todos os partidos, né? É verdade. E o militante, ele vem para você e fala, é perseguição! É o pau no cu! Enche o saco, né, cara? É um pau no cu? É o Euclides, militante. É o Euclides de militante. Ele fez um partido. É. Muitos aí condenados em várias instâncias, e o cara chega, não, mas é perseguição política, é um... Cara, isso é um pau no cu, mas do caralho. Mas como que de longe tá você evita essa militância? Porque você pô, identifica, como você cara. Sabe? Esse é o pior de se identificar. É pior? É o pior, cara. Usa lentes de contato. É o pior. Ah, esse é o pior de saber. Porque ele é camuflado, cara. Ah, ele é roupa camuflado. De exército. Isso. É, porque ele não usa que nem o evangélico, ele não tem uma roupa, né? Ele não tem uma roupa ali que seja fácil de identificar. Né? Você só consegue identificar ele depois que ele começa a pronunciar as bobagens. E começa a falar. Eu sei como identificar um tipo, pelo menos, de militante, que eles se disfarçam de taxista. Nossa, ele só sabe puxar esse tipo de assunto. É. E daí ele já vai pregar ali o partido. Mas aí que você é quer. Outra coisa. É que aí pra entrar, pra ser taxista, tem que ser militante. Então, mas todo mundo sabia disso? Então saiba que taxistas sabe. São militantes. São militantes. Sim. De algum você partido. Pegou um táxi, você sabe que vai ter uma evangelização de militância. E sabe por que é difícil? Além deles se camuflarem muito bem, não só usando roupa do exército, mas... Sim, porque o cara de roupa de exército na cidade, ele não tá camuflado. Exato. Não dá vontade de trombar nesses caras, falou, não te vi. Desculpa, não te vi. E aí, por exemplo, e eles vão pegando fatias do que interessa pra eles, pro discurso deles, e usa aquelas fatias. Exatamente. Por exemplo, agora tá a polêmica do Netflix aí. Netflix. Com o Joseph Padilha. Joseph, sim, sim. Só que, por exemplo, quando o José Padilha fez o Tropa de Elite 2, todo mundo falou: gênio! Esse cara é de esquerda! Maconheiro! Vagabundo! Desgraçado! Daí agora ele fez o Mecanismo. Daí todo mundo: de direita! Conservador! Desgraçado! Nunca tá bom, nunca tá bom. Tem um cara, militante, e nada contra a política? Não, claro que não. O cara tem que ser um ser político mesmo. Sim. Mas o que é foda é o interesse ali do discurso até onde interessa ele. É, depois, além daquilo, é porque não, nem tudo se encaixa. É, não. Cada um na sua sociedade. Daí o cara era um militante de esquerda. E o que que ele fez? Ele compartilhou um stand-up do Chris Rock, um que ele fez na África do Sul. E essa parte do stand-up, ele falava sobre cotas pros negros, como era interessante, como ele defendia. Eu quero compartilhar essa parte. Mano, veja só como o humor serve pra esquerda. Como que é um humor aí que defende os direitos da esquerda. Daí ele compartilhou essa parte. Muito bem. Só que, a seguir, a próxima piada do Chris Rock era o seguinte, ele fala assim... Tem um ator que bateu na mulher. Eu não faria o mesmo, mas compreendo. Aí é de direita. Não, não, você percebe? Sim. Essa parte do discurso que o cara fez não postou. Porque daí já contradiz, né? Que seria uma piada totalmente aí que o pessoal fala de direita, porque, sei lá, alguém não da é direita não defende é, bater na mulher. Né? Mas todos defendem, pô. Como diria o goleiro Bruno, quem que nunca deu uma sova na esposa, tá ligado? Caralho. Não, é o que interessa. E daí eles querem aglutinar pessoas para o partido fictício existente na cabeça deles. O enorme partido esquerda contra o enorme partido direito. Sendo que todo mundo só quer gozar no final. O objetivo é esse. Outra parada que me chamou muita atenção foi agora no velório do Stephen Hawking. Você tava lá? Tava sim, fui. Dentro de uma igreja, tá ligado? E a galera, não, um monte de ateu. E tem uns incomodados aí que ele foi velado numa catedral, numa igreja. Não, melhor do que numa pizzaria. Porra, cara. Aquele cheiro de morto pizzaria. Lá e o pessoal comendo pizza. Rodízio ali. Ah, tem essa aqui de presunto, todo mundo. Ah, essa daqui de pera cadeira aí, de roda. Peraí que eu tô usando o forno pra queimar o cara e espera aí, tá ligado? Tá faltando linha, traz uma perna aí. Vou ter que quebrar porque tá torta, não cabe, não entra no forno assim. Então é isso, cara. Então essas pessoas tendem a ser infelizes, cara. Exatamente, as pessoas lá que falam, tudo é de direita. Pô, você tende a ser infeliz, cara. Não, viva tudo, sua vida. Tudo é de esquerda, você tende a ser infeliz. A real é que independente de ser de esquerda ou de direita, você tá no Brasil, cara. E aí no Brasil, todos se fodem. Todos são ambidestros. Mas também, você quer ser infeliz, seja. É, não. Você tem todo esse direito. É o estereótipo da infelicidade. É, você não pode também forçar uma pessoa a ter uma qualidade de vida. Não. Não. É, não posso. Não pode, cara. Não pode. Sei lá. E agora, pra finalizar, vou falar pra que cada um fale um estereótipo aí, rapidinho, sem explicar. Sem explicar. As pessoas vão entender. Não, já vai identificar. É, não dá pra confiar em quem, Wesley Zobre. Não dá pra confiar em pessoas que sentam com postura. Coluna reta. Coluna reta, bicho. Essa pessoa não é confiável. Não fale mais nada, obrigado. Deu pra entender. Anderson Negão. Não dá pra confiar em podcaster cagador de regra. Os caras marcam a gravação de madrugada, é isso. Não posso explicar. Você vai falar de podcast que copia ideia dos outros? Você vai falar isso? Pô! Copia a ideia da esmola, não dá pra confiar. Não, não. Podcast que copia a ideia da esmola. Tá bom. Tá certo. Não precisa explicar. Não explique. E o Wesley Feliciano, o que, que não dá pra confiar? Não dá pra confiar? Porra, não dá pra confiar no Zop, esse talarico, filha da puta. Isso aí é verdade. Não, peraí, gente. Não precisa explicar. Era uma intervenção. Não precisa. Isso, não. E eu também não confio em pessoas que não se masturbam no trabalho, cara. Ah, sim. Não dá pra confiar em pessoas que não dormem no trabalho. Eu vou mudar isso amanhã. Vou mudar isso amanhã. Cara, uma masturbadinha no trabalho tem que ter de lei, né, cara? Você tem que relaxar, né, cara? Todo cidadão tem direito quando de relaxar, tá, cara. Quando tá home office, vale? Porra, é trabalho? É. Então vale, pô! Eu tô dentro! Mas até peço que você desliga o webcam quando tiver no Skype comigo. Obrigado. Para de fazer a nossa live no Instagram. É. Até vamos mudar a senha do Instagram do Última Chorume. Vez o Zop mostrou o cu por causa que você mostrou o pinto, todo mundo sabe. Mas era um pelo outro. Não teve que voltar troco? Não teve, não teve. Coube. Cachorro. Acho que é de família, né? Trabalhar em padaria, cara, é uma merda, sabe por quê? Os caras, eles veem um monte de merda na internet, falam, tem padeira em tal lugar que faz não sei o quê, que joga massa nas costas, e cara, o mesmo pão que eu faço pra você comer é o pão que eu dou pro meu filho, pra minha esposa, mas cara. É mesmo? Eu não passo a bunda na massa, não, não vou relaxar com o bagulho, mesmo porque eu como o bagulho. Mesmo quando você brigou com a mulher ali, sabe, hoje você vai comer pão de bunda, desgraçado. Vai comer aquele sanduíche. Hoje você vai comer pão de cu. Mas de novo esse pão amargo. O filho fez birra no mercado. Porque eu pus orégano na massa. O pai vai trazer um pão pra você. pão de piroca, moleque. Faz eu passar raiva que você vai ver um pão gostoso que você vai comer amanhã. Vai ver o que vai ser o panetone no Natal. A coloba pascal nessa Páscoa, filho. Vai ter gotas de chocolate branco, desgraçado. Você vai ver como vai ser bom. Muito bem, chegamos ao fim desse podcast aqui com muita masturbação polêmica e, por que não dizer... Polêmica, hein? Maneiras de se tornar um chamale. Informativo. E descobrir que você foi abusado no terminal de ônibus. Puta. Por que não? E não era uma... Você não tava ajudando ninguém? Você... Durante não. O quê? Ajudou, ajudou. Não, mas não era uma ajuda, era o cara... Abusador. Não, ajudou, ajudou. Pô, ajudou o... Ah, sinto que ajudou o Osgar Modelo aquele dia. Quem abusa dos abusadores, cara. Essa fica aqui. Não dá pra contar nos dedos de uma mão o tanto de vezes que o Anderson já foi abusado, né, cara? Então, mas aí que tá. Será que várias tá sendo abusado, então? Eita. Quem oprime, quem opressor nesse caso? Wesley Feliciano, momento do seu tchau, momento da sua despedida... Feliz, que você agradece, né? De ter vindo. Muito feliz de ter vindo, cara. Pô, vocês são foda. Adoro o programa. Praticamente o único podcast que tô ouvindo hoje, né? Domingo. É o de vocês. Hoje, agora. É. Porra, cadê o episódio Arnaldo, né? Cadê, né? Arnaldo? O Arnaldo não pôde vir hoje. Pois é, tô feliz de estar aqui. Valeu pelo convite. Meu filho queria muito ter vindo, né? Ele tem 6 anos, adoraria estar aqui. Ah, ele ia amar estar aqui, mas acho que da próxima vez, quem sabe. Ainda bem que você não trouxe, que ele ia sentar do lado do Anderson Negão, né? Isso é meio assustador pra uma criança. Negão, eu já tô um pouco assustado de estar aqui do lado dele, que ele tem uma puta cara de bandido e eu moro em Sumaré. Né? Fique bem claro, mas... Eu não tenho cara de bandido, tenho cara de estuprador, que não é bandido. Não rouba nada. Tenho que falar, é o Anderson, vocês conhecem muito bem. Um abraço pra todos aí. Anderson Negão, seu tchau e nossas redes sociais. Acessem facebook.com/lixodolixo, o Twitter é @nectardolixo, o Instagram, lixo do lixo. Falou, negrado! Falou com a voz de abusado no banheiro do terminal. Falou, negrado! Ai, negrado! Alô, negrado! Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Temos o nosso e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. Temos o WhatsApp, que quem cuida é o Douglas, DDD 199-9495-5485. E temos os nossos grupos, tanto no Facebook como no Telegram, que é o Ouvintes Lamerujo. Muito bem, então. Espero que essa semana você não encontre com nenhum estereótipo que foi citado aqui, nenhum militante, nenhum abusador de banheiros. Então, se você quer ajudar o Chorume, não esqueça de doar lá no chorume.com.br/esmola ou no chorume.com.br/padrim ou adquirindo nossos produtos lá no chorume.com.br/lojinha, que vocês então tenham uma excelente semana. Até o próximo episódio. Tchau!